Mateus capítulo 24. Acompanhe na sua Bíblia. Antes de você começar a ler o capítulo 24, volta um pouquinho. Olha o que acontece no capítulo 23. Jesus censura os escribas, os fariseus, que eram as autoridades daquele tempo, junto com os sacerdotes, autoridades religiosas e políticas. No verso 13, Jesus faz várias advertências. E depois vale a pena você ler esse contexto. Você vai ver que Jesus está recriminando, confrontando, trazendo luz para uma série de coisas, de fatos, de condições daquela sociedade que são absolutamente as mesmas de hoje, na falsidade, na religiosidade, na falta de integridade, escribas, fariseus, hipócritas, sepulcros caiados. E o Senhor vai falando com eles, ai de vocês. E essas questões que Jesus aponta são as mesmas de hoje. E ele vem e termina no versículo 37, lamentando sobre Jerusalém. E ele diz, olha, eu tentei, eu chamei, eu ministrei, eu anunciei, eu preguei, e vocês não ficam comigo, vocês se afastam, se esfriam. Quantas vezes tentei reunir como filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, vocês não quiseram. Eis que a vossa casa ficará deserta. E ele termina dizendo, bendito que vem em nome do Senhor. Ele declara, essa é a condição final. Vocês não vão me ver novamente até que eu volte. Jesus está dizendo assim, a última coisa que eu faço com vocês aqui, antes de subir para o céu, óbvio que no tempo cronológico outras coisas aconteceram, mas Jesus está tratando de algo espiritual. Ele falou assim, a última coisa que eu vou fazer é avisar vocês da condição em que vocês estão. Eu vou subir para o Pai e vocês não vão me ver mais até que eu volte. Declaro-vos que agora, desde agora, já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Antes de Jesus subir e dizer, agora vocês estão vulneráveis, explícitos, vocês estão expostos a tudo o que vai acontecer até que eu volte e vocês digam, bendito o que vem em nome do Senhor Jesus. Em seguida, o texto 24, capítulo 24 diz, tendo Jesus saído do templo, todas essas coisas anteriores aí aconteceram no templo, e tinha muita gente ouvindo o que Jesus estava falando, e os discípulos tiveram oportunidade, perplexos, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram deles, os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo, ele porém lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Lembre-se agora de uma imagem, irmão, essa semana, muito impactante, ou em vídeo ou em foto, de um prédio gigantesco lá na Ucrânia, um prédio residencial, ao que parece, foi atingido quase no topo. Um pedaço enorme do prédio foi rasgado pela bomba. Aquele prédio vai ter que ser demolido ou ele vai cair. Aquela imagem é uma imagem absolutamente idêntica a essa aqui. Não vai ficar pedra sobre pedra. A guerra faz isso. A guerra é o meio pelo qual não fica pedra sobre pedra. O que aconteceu no ano 70, depois de Jesus, foi literalmente isso daqui. Roma entrou em Jerusalém e destruiu tudo, e não ficou nada. O templo foi completamente destruído, a cidade foi completamente destruída, e hoje a forma disso se tornar profecia cumprida é através da guerra. Assim como foi lá com Jerusalém. O que Jesus está dizendo, assim, preste atenção na guerra. Não ficará pedra sobre pedra. Preste atenção no que nós estamos assistindo hoje. Inacreditável que uma cidade daquele tamanho, toda estruturada, toda funcionando, como alguém vai atacar e vai bombardear aquela cidade, e então, prédio por prédio, casa por casa, vai caindo. Jesus está falando isso, olha, preste atenção, que é isso que vai acontecer. Versículo 3, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe disseram, diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras, vede, não vos assusteis. Porque, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, isso é só o princípio das dores. Diga, princípio das dores. Jesus está falando isso há 2000 anos atrás. Ele está dizendo, nesse período à frente, eu vou subir, vocês me verão só quando eu voltar. E nesse período de 2000 anos aí que a gente conta aproximadamente, vocês verão nação contra nação, guerras, terremotos, tudo aquilo que nós temos visto, irmão. Mas preste atenção, isso é só o princípio das dores. Jesus está ensinando isso com toda clareza. É só o princípio das dores. Nós hoje, 2000 anos depois, não estamos vivendo mais o princípio das dores. Todas as guerras e terremotos, tudo que aconteceu, tudo que havia sido profetizado, tudo que Jesus alertou, inclusive a condição da humanidade, da sociedade, condição moral, condição social, condição política, condição econômica, condição espiritual, foram previstas pelo Senhor. E ele disse, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. E aí o versículo 10 diz, nesse tempo... muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Os nossos relacionamentos geralmente são técnicos. O que me interessa, eu vou. Se me interessa, eu faço. Se é conveniente para mim, eu participo. Se não, essa questão de se doar por amor, tem que ver bem isso aí, porque nós não estamos tão dispostos assim. Talvez a gente esteja frequentando o culto porque já é o nosso costume, nosso hábito, mas é possível que a gente encontre muita gente servindo ao Senhor por pura religião e não por pura devoção. Amor, entrega. E se você serve ao Senhor por pura devoção, tenha prazer e alegria em ampliar, intensificar isso. Porque nós estamos vivendo o tempo em que as pessoas estão indo para cada uma para o seu canto, para o seu deleite pessoal, sem se importar com os outros. E isso é sinal evidente da falta de amor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santíssimo, quem lê, entenda. Ele está falando do anticristo. O abominável da desolação é o anticristo, profetizado pelo profeta Samuel. Daniel. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Como desde o princípio do mundo, até agora não tem havido e nem jamais haverá. Jesus está falando de uma tribulação. Jesus está falando há 2000 anos atrás, preste atenção nos sinais que eu vou dar a vocês a respeito de uma tribulação. A primeira coisa que nós crentes fazemos é colocar na frente de qualquer atenção a discussão, mas nós vamos passar pela tribulação ou não vamos passar? Nós vamos ser arrebatados antes, no meio ou depois? É a primeira coisa que a maioria dos crentes faz quando se toca nesse assunto. E eu quero pedir a você que não entre por esse caminho, que hoje você preste atenção no que Jesus disse. Jesus está dizendo de uma série de sinais, de uma série de referências, e está dizendo assim, esse é o princípio das dores. Nós já sabemos que não estamos lá atrás, há 2000 anos atrás, quando Jesus disse isso. Então nós não estamos mais no princípio das dores. Estamos vendo as coisas mais intensas no final do período chamado final dos tempos. E precisamos ter atenção a isso. E o Senhor vem e diz assim, olha, haverá grande tribulação, como nunca houve. E não haverá outra maior do que essa. O Senhor está falando de muita tribulação, de muita angústia, de muita dor. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados, graças a Deus. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E não pense nisso daqui de uma forma muito mística, muito hollywoodiana. Pense nisso da forma mais sutil possível. Muitos falsos cristos, muitos falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, diz respeito à nossa própria estrutura religiosa evangélica, que parece ser unção, mas muitas vezes não é. Eu e você precisamos ir para diante do Senhor nesse tempo, porque ele disse, vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do homem. Jesus está dizendo, prestem atenção, tudo isso vai acontecer, e em meio a tudo isso, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, num piscar de olhos, eu voltarei. Jesus não estava falando aqui agora, em plenitude, para aquelas pessoas que moravam em Jerusalém há 2000 anos atrás. Jesus está misturando no texto fatos proféticos da nação sacerdotal e palavras proféticas para os dias de hoje. Então, no ano 70, Jerusalém foi totalmente destruída. Os historiadores dizem que aconteceram coisas que nunca mais aconteceram na humanidade, dos próprios cidadãos comerem carne dos seus vizinhos mortos por tamanho desespero, tamanha fome, tamanha destruição. Nós não temos como alcançar isso só lendo relatos históricos. Israel foi destruída e por 2000 anos quase deixou de existir. Foi em 1948 que, por uma operação sobrenatural, o Senhor restaurou o idioma, restaurou a moeda, restaurou a terra, restaurou o povo, restaurou tudo ali. Foi totalmente destruído. Agora, Jesus não está falando só daquele sinal profético ou sacerdotal ou aquela ministração sacerdotal da cidade ou da terra de Israel. Jesus está falando também que aquilo era sinal para o que há de acontecer hoje. Por isso ele diz, olha, será como um relâmpago a vinda do Filho. Naqueles dias, Jesus não voltou. Os 2000 anos aconteceram de história da humanidade. Mas hoje, irmão, hoje nós estamos tão perto de Jesus voltar. Versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Isso não aconteceu quando Jerusalém foi derrubada. parte da ação profética através da nação de Israel, que é uma nação sacerdotal, foi aquela destruição. Mas era só uma ação profética, um aviso, uma história que Israel viveu antes em si mesmo para anunciar o mundo. Agora Jesus não está falando daquele tempo, Jesus está falando do tempo de hoje. Todos os povos se lamentarão diante dele, verão o Filho do Homem sobre as nuvens. Versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Versículo 32, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Jesus está falando àquele povo e àquela geração do que haveria de acontecer no ano 70. Mas Jesus está falando para mim e para você hoje. Isso vai acontecer. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, davam-se casamento, e até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nem uma leva gigantesca de crentes, membros de igreja, que estão se justificando, eu estou muito cansado, eu estou muito desanimado, olha, meu Deus, eu não estou dando conta, já não consegue mais viver o evangelho, a vida da igreja, da forma intensa como o Senhor quer, nem entre os crentes. Nós estamos vendo que nem entre os crentes tem o despertamento. E assim como Jesus disse, olha, não sabeis o dia em que vem. Considerar isso, se o pai da família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Jesus está dizendo, preste atenção, esse tempo é o tempo de você vigiar. Você vai ter que vigiar, você vai ter que se esforçar, você vai ter que buscar, porque assim como foi lá nos dias de Noé, as pessoas estavam assim, nada, chuva nenhuma, dilúvio nenhum, esse Noé, esse negócio de salvação, não é nada disso. Até os crentes estão, como nos dias de Noé, descrentes de que Jesus está tão perto de chegar. Eu e você precisamos ir para diante do Senhor. Logo a seguir, nós temos a parábola do servo bom e servo mau, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos, em que o Senhor nos ensina a nos encher do Espírito Santo e a usar os dons e os talentos para multiplicá-los em função do reino de Deus. Eu e você precisamos entender e passar com sabedoria a ler os acontecimentos de hoje, assim como Jesus mandou que a gente prestasse atenção. Jesus mandou prestar atenção até nas pedras que não ficam uma sobre a outra. Eu não acredito, eu não acho que isso não tem nada a ver, isso é só uma questão lá da Rússia com meus irmãos. É uma coisa impressionante. Essa semana eu participei de uma live com a Lilian, de Londres. Você tem essa live lá no Instagram da Lilian, e tem alguns irmãos aqui que assistiram, podem te ajudar a encontrar essa live. E lá nós temos um mundo de detalhes acerca da palavra, acerca das questões geopolíticas, as questões atuais, que vão te despertar. Mas eu queria trazer algumas coisas para você aqui, antes de orarmos. Em 1720, ou 1760 mais ou menos, em 1720 nasceu esse homem, chama Vinagayon, e ele por volta de 1760, ele liberou uma palavra profética que está escrita, está guardada e relembrada entre os judeus mais devotos, mais dedicados. A palavra dele foi o seguinte: quando você ouve que os russos capturaram a cidade da Crimeia, você deve saber que os tempos do Messias começaram. que seus passos já estão sendo ouvidos. Esse homem disse isso em 1760, aproximadamente. 250 anos atrás. Quando você ouve que os russos chegaram à cidade de Istambul, antiga Constantinopla, você deve colocar suas roupas de Shabat e não tirá-las mais, porque isso significa que o Messias está prestes a vir a qualquer minuto. Se você ler alguns textos bíblicos, o Senhor deixa muito claro: eu tenho avisado através dos meus profetas. E nós sabemos que existe muito profeta falso, mas é porque existe muito profeta verdadeiro. E um homem como esse, em 1760, levantar e dizer de algo que só hoje nós poderíamos saber, assim como Daniel levantar e falar dos quatro impérios, que só hoje nós podemos ver que eles realmente existiram, e tudo aquilo que foi profetizado aconteceu, hoje tem que vir um temor maior sobre mim e sobre você. Senhor, eu quero ter olhos espirituais para ver o que a Rússia está fazendo, destruindo, atacando a Ucrânia. Não é só uma competição de territórios, não é só uma defesa de interesses comerciais, de interesses políticos ou de império. O que a Rússia está fazendo com a Ucrânia é um sinal, é uma trombeta, irmão, daquelas que tem que gritar alto no nosso coração. O mundo está se polarizando, não de volta. A polarização, se fosse de volta, era a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, que foi o que foi, e não vai voltar a ser o que era. Mas o que vai acontecer agora é a consolidação do projeto maligno, desde o início, de levantar o anticristo. Não há menor condição de você querer elaborar qualquer pensamento de onde vem o anticristo, quem é ele, onde ele está. Ainda não precisa disso, mas há uma necessidade de eu e você começarmos a olhar as coisas com os olhos da fé, com os olhos espirituais, e imediatamente começar a ter decisões pessoais, pautadas na palavra, coerentes com o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. E se você precisa de uma referência muito bíblica, bíblica em absoluto, as virgens. As 10 virgens, 5 eram imprudentes. Vão vivendo a vida do seu jeito. Feriado, final de semana, churrasco, minha profissão, meu descanso, é minha vida, o que eu acho, o que eu penso, entretenimento. Vai vivendo a sua vida desse jeito. E vai te faltar óleo. E eu corro esse mesmo risco, irmão. Eu não estou falando com você como quem aponta o dedo e acusa. Eu também preciso vigiar todos os dias e me encher do óleo do Espírito Santo. Para eu me encher do óleo do Espírito Santo, eu preciso me esvaziar de um mundo de coisas. E Jesus disse: olha, as virgens imprudentes, tolas, loucas, elas não tinham óleo, por isso elas não subiram. Por isso elas perderam o momento da chegada do noivo. Eu e você precisamos ser como as virgens prudentes, cheias de óleo. E ali tem um aspecto que é muito atual. As virgens imprudentes disseram às virgens prudentes: dá-me um pouco do seu óleo. E as virgens prudentes, dentro da sua prudência, disse: não, isso é cada um por si. Não é o pastor, não é a igreja, não é o pai, não é alguém que faz uma oração forte, não é o seu pregador preferido da internet, não é a mensagem vibrante que alguém trouxe, o coach está te mexendo na alma. Não, agora é você, sou eu, sozinhos com o Senhor. Então elas disseram: não, vocês saiam e vocês vão comprar o azeite. Vocês vão cuidar da sua vida. Não é você, pai, acreditando que a igreja vai ajudar a sua criança. É você que vai dar o alimento à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos. Esse é o chamado do Senhor para mim e para você nesse momento. Eu vou me consagrar, eu vou me santificar, eu vou me encher do Espírito Santo, eu vou buscar o Senhor, porque os sinais são muito claros, Senhor. Os sinais são muito evidentes. A palavra do Senhor nos diz, por último, leia comigo. Ezequiel capítulo 39. O mesmo espírito que levantou a União Soviética, a principal proclamação comunista do mundo daquela época. O mesmo espírito que levantou a China, que naquela época nós não dávamos essa atenção à China, e hoje é a principal manifestação comunista do mundo. O mesmo espírito que está lá no Éden e que é chamado de o dragão, a serpente, que você não tem dúvida de onde encontra o dragão e a serpente. Ninguém tem dúvida. Tem que ter muita fé. Tem que ter uma teologia muito maior do que a teologia bíblica para dizer, não, esse dragão que tem lá não tem nada a ver com o daqui. E nós estamos vendo aquele mesmo espírito se levantando novamente para polarizar o mundo. Hoje, os dados são mundo capitalista e mundo socialista, para entender facilmente. Alguém vai dizer, mas o mundo capitalista é de Deus? Não, não, o mundo capitalista é dos homens. Mas é no mundo capitalista que você ainda encontra valores judaicos cristãos, parâmetros, fundamentos do reino de Deus. Então não é uma luta contra o bem e o mal no sentido de que o capitalismo é que é de Deus. Não, é que o mundo sempre esteve, o mundo espiritual e o mundo físico, polarizado, dividido em duas esferas. E isso vai se agravar cada dia mais, a ponto das nações, nesta semana, nesses próximos dias, terem que se posicionar. Isso está crescente. As notícias que nós temos é de que a Alemanha já está entrando com soldados e armamento para defender a Ucrânia. Cada país, pela OTAN ou não, que já verbalizou ou que vai tomar uma atitude, porque ninguém vai conseguir ficar paralisado, neutro, cada ação, cada país, cada fato só vai agravar a polarização. E não tenha dúvida, quem vai se unir é China e Rússia. Quem vai acompanhar essa união que vem do norte e vai entrar em Israel para o tempo do Armagedom é no máximo alguns países que não são os árabes imediatamente, mas países como o Irã, que são os persas. Então nós vamos ver, irmão, todo o cenário pronto, todo o palco pronto, porque a Bíblia explica com tanta clareza sobre o Armagedom. Agora vem o Senhor Jesus e diz assim, prestem atenção, fiquem atentos, eu estou advertindo vocês, eu vos preveni nisso, não vai ficar pedra sobre pedra. Vem guerras que você não tem noção do que será essas guerras. Não é só lá longe, de vez em quando, não. Virão guerras tão violentas em todo o mundo que não ficará pedra sobre pedra. E o Senhor Jesus resume, sintetiza tudo isso nessa expressão, tribulação. E eu quero enfatizar, repetir, ser chato de novo, não deixe sua mente, sua alma ou o inimigo te conduzir para um caminho de discussão. É antes, depois, você acredita que a gente vai passar ou não vai passar? Eu acredito que o princípio das dores, dito por Jesus, já foi embora. Que nós não estamos mais no princípio, nós já estamos em meio a muitas dores. Pergunta isso àquela família, aquelas famílias da Ucrânia. Pergunta isso às famílias do Haiti. Pergunta isso às famílias da Venezuela. Pergunta isso à família de quem tem filhos envolvidos com drogas. Pergunta isso quem está vivendo debaixo de opressão, de grilhão de Satanás, se já não estamos vivendo dores, tribulações. Ah, mas a Bíblia fala de uma grande tribulação, da pequena tribulação. Existe um período específico de 3 anos e meio que o Senhor destaca, mais 3 anos e meio que o Senhor destaca, e você não queira correr atrás de identificar quais são esses 3 anos e meio, simplesmente pense: Senhor, nós já estamos como mundo paralisados em meio à tribulação. O que está acontecendo é uma tribulação. Eu e você já nos anestesiamos com as tribulações locais. Filhos, homossexualidade, criminalidade, desonestidade, política suja acontecendo, mídia que mente, que trabalha mais para defender suas ideias do que para informar, e o coração dos cidadãos perdido, cada um acha de um jeito, cada um pensa de um jeito, e até no meio da igreja, cada um tem sua opinião. Laodiceia. Isso é muita dor. Isso já é tribulação. Nossas riquezas, nosso dinheirinho ainda está nos deixando assim num oásis, mas nós estamos vivendo o tempo que antecede a vinda de Cristo, o tempo que antecede o estabelecimento do iníquo. E eu e você precisamos olhar para todos esses fatos e pedir discernimento do Senhor. Eu quero entender tudo o que está acontecendo, Senhor. Eu quero acompanhar, mas eu quero, acima de tudo, me prostrar diante do Senhor. Não se deixe encantar, enganar-se, distrair-se com Covid. Não se deixe ser levado pelo engano dessa pandemia. Que isso não te impeça de esquentar sua fé no altar do Senhor, de esquentar seu amor no altar do Senhor, de ampliar a fé e amor na comunhão do corpo, no mergulhar da palavra e no seu tempo de culto, na sua devoção ao Senhor e, sobretudo, na sua reorganização da vida, da agenda, dos valores, de onde você põe seu coração, de onde você põe seu dinheiro, de onde você põe seu tempo, de onde você põe sua mente, seu coração, em todas as coisas que você tem e é. Fecha os teus olhos, irmão. Os elementos que os comentaristas políticos podem trazer com precisão para mim e para você não são tão importantes. Os elementos que a sociedade, que nós podemos discutir entre nós na roda de conversa, não são tão importantes. A prioridade precisa ser minha vida espiritual diante do Senhor. Porque se eu for guiado pelo Espírito Santo, Ele vai me dizer o que fazer com meus negócios. Segundo a palavra de Jesus, Ele não vai falar assim, fecha tudo. Segundo a palavra de Jesus, Ele vai me fazer multiplicar os talentos, os dons e servi-lo até o último instante. Agora eu quero fazê-lo no modelo de Cristo. Eu quero fazê-lo guiado pelo Espírito Santo todos os dias, como cantamos aqui, sem medo. Eu quero fazer mais do que qualquer outra coisa. Eu quero fazer. Põe para mim aqui, filho, por favor. Eu quero fazer sendo sal e luz, levando quem está à minha volta ao reino de Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero me quebrantar, eu quero me inundar da presença, eu quero que os frutos do Espírito e os dons do Espírito se manifestem poderosamente na minha vida. Feche os teus olhos, irmão. Hoje, quando você vier ao altar trazendo dízimos e ofertas, você vai dizer ao Senhor: Senhor, é um ato profético, é meu selo, minha vida material, física, terrena, está toda no teu altar. Eu quero parar de fingir ou de brincar com o Senhor. Eu quero parar, Senhor, de achar que todas as coisas são só coincidência. Eu quero, Senhor, ser totalmente guiado pelo teu Espírito Santo. Eu desejo, Senhor. Eu te peço, Pai. Fecha os teus olhos.